O nosso tema de hoje é dívidas kármicas. O termo karma já foi tratado aqui outras vezes e a gente acaba interpretando ele de uma forma até incorreta. A gente entende como karma algo que, de uma certa forma, pela lei, ela é inexorável. Ela acontece assim e ela deve ser paga da mesma forma. Eu digo incorreta porque o termo karma, ele não é um termo nosso, nem da própria doutrina espírita. Ela trata como lei de causa e efeito. E existe uma diferença entre causa e efeito e o karma como ele é concebido até por outras religiões. Então a gente vai tratar de dívidas, então, contraídas através dessa lei de causa e efeito. Então a gente sabe, né, que a gente já falou que tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente está semeando. Semeando para um futuro, muitas vezes, bem próximo, ou em algumas vezes, um pouco mais distante. Mas, com certeza, a gente está semeando para uma colheita obrigatória. Tudo que a gente faz, ou que os outros fazem, acaba surtindo um efeito. Por isso é uma lei de causa e efeito. E o que, que a gente entende como causa? Que a gente trata muito de uma forma assim, fez, paga. A causa nada mais é do que um erro. Vamos tratar como um erro cometido por nós. E por que, que a gente comete erros? Bem, primeiramente porque nós estamos ainda aprendendo. Nós estamos tentando colocar em prática o pouco que aprendemos e ainda, de uma certa forma, muito do que queremos. Por isso que a gente acaba cometendo, então, erros. Cometemos erros porque queremos, primeiramente. Através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, das nossas escolhas, é que nós fazemos as coisas. Não só erros, mas como estamos tratando de erros hoje, vamos falar deles. Fazemos coisas certas e erradas. Quando cometemos esses erros, nós estamos, de uma certa maneira, indo contra a lei universal, a lei de Deus. Por isso que gera algo que nós vamos ter que depois trabalhar, reajustar. Nós estamos fazendo contra a lei de Deus, algo contrário, por isso é tratado como erro. Só que isso não é só contra a lei de Deus, é primeiramente contra mim mesmo. Quando eu faço algo de errado, eu estou me desequilibrando, me desarmonizando. É por isso que as coisas depois elas acontecem, para que eu possa refazer isso e reagrupar, reharmonizar, reequilibrar as coisas em mim, num primeiro momento. É claro que tudo que eu faço gera uma repercussão, normalmente para outras pessoas. Não só para o universo, mas às vezes para outras pessoas. E é claro que nessa repercussão para outras pessoas, eu também tenho que trabalhar essa harmonização, refazer isso. É por isso que nós voltamos em cada encarnação num núcleo familiar específico. Porque nós precisamos, com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, nós precisamos refazer as nossas relações. Nós precisamos aprender em conjunto a, de repente, aprender a nos amarmos, a compreendermos. Existem vários pontos na nossa família que são difíceis para nós. Com um ente, ou com mais de um, nós temos dificuldade de relacionamento. Da onde vem isso? Se não, de dívidas que nós contraímos, ou que eles também contraíram. Não é só um problema unilateral, é um problema dos dois. Que os dois voltam para tratar isso, para trabalhar isso, de forma, através do laço familiar, com muito amor, com muita compreensão. Eu falei da questão do entendimento do karma e a gente sempre acha que aquilo que foi feito tem que ser pago na mesma moeda. E a gente aplica muito isso com os outros, né? Tal pessoa fez tal coisa, a gente diz, vai pagar, se não for aqui, vai ser em outra. Mas na verdade, esse pagamento ele não precisa ser necessariamente nessa mesma medida. A gente aprendeu que o primeiro passo a partir do erro cometido é o reconhecimento desse erro. É saber que fez alguma coisa errada, alguma coisa incorreta, alguma coisa má. Saber isso e a partir desse conhecimento começar a trabalhar mentalmente ou através das próprias atitudes, através da busca, da procura, refazer isso. A gente não consegue desfazer o que foi feito. O que foi feito é um fato, mas a gente pode tentar melhorar uma situação que foi por nós vivenciada. Quando a gente está brigado com alguém, a gente pode procurar essa pessoa de boa vontade e tentar um acerto através de um pedido de perdão, através de uma compreensão, através de ouvir essa pessoa. Eu digo de boa vontade porque se não houver a intenção verdadeira, as coisas não acontecem. Tem que haver um movimento de energia, um movimento de vontade de cada um. Esse seria o segundo passo: reconhecer o erro e tentar refazer ele. A partir desse momento que a gente começa a trabalhar isso num sentido contrário àquilo que foi feito, a gente começa a demonstrar o aprendizado sobre a lei de Deus, que é o que nós estamos tratando. No momento que a gente está botando em prática esse aprendizado, a gente começa a minimizar esse erro, ao ponto de não ser mais necessário, muitas vezes, pagar com a mesma moeda. Então, antigamente, até pela nosso grau de evolução naquele tempo, se dizia que era olho por olho e dente por dente. E em alguns países ainda, hoje, eles ainda tratam dessa maneira. Um erro é cometido e é tratado como punição na mesma proporção que ele foi feito. Então, não há tempo de um aprendizado para quem comete o erro. E muitas vezes acaba gerando um sentimento que não possibilita esse aprendizado. Então, nada melhor do que a gente chegar a essa conclusão e conseguir fazer isso. E eu disse, essa dívida, ela não precisa ser resgatada nessa mesma proporção. É claro que a gente minimiza, através da nossa conduta, a partir daquele momento, a gente minimiza esse erro e não chega a anular ele, mas pode se tornar ele bastante pequeno. Mas como a gente, no momento de uma relação, a gente acabou atingindo outra pessoa, a gente tem sim que também resgatar com essa pessoa. Por isso, nessas nossas vivências. Mas elas se tornam bem mais fáceis de serem concluídas, bem mais simples, a partir dessa nossa busca, dessa nossa intenção, dessa melhora. A gente consegue minimizar, a gente consegue se preparar para que nesse retorno com esses espíritos, não são com essas pessoas, mas com esses espíritos, a gente possa então ter assim a oportunidade de superar essas dificuldades. Porque se a gente não der esse passo, não é simplesmente voltando numa outra vida que a gente vai, pelo simples fato de estar junto, vai fazer essa superação. Essa superação ela se dá pelo movimento em que a gente coloca as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, o primeiro passo, sim, reconhecer o erro, assumir a postura de que realmente errou, tentar entender por que que errou, seja por orgulho, seja por não admitir, não aceitar as atitudes dos outros, o que é mais comum de acontecer. Tentar entender, tentar através dessa busca, para que a gente não torne a cair nessas mesmas armadilhas. No momento que a gente consegue fazer esse trabalho mental e depois sim colocar em prática ele, a gente está dando um passo adiante. E através desse passo a gente está também dando exemplo a todos aqueles que estão próximos de nós, que nos cercam, nossos núcleos, né, de amizade, de família, eles estão percebendo as nossas atitudes e, por que não, copiando elas. Então, fica essa, vamos chamar de dica, né, para que a gente possa sempre refletir, né, quando as coisas acontecem, qual é a nossa participação naquilo, o que, que a gente pode sim fazer para tornar essa nossa experiência, que é única, tornar ela mais proveitosa, com êxito, que a gente possa sim aproveitar todas essas pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali para nos auxiliarem, mesmo que sejam pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes nos causam situações de dificuldade, elas estão ali para nos auxiliar. Se elas causam isso em nós, é porque nós precisamos nos modificar. Então, essa é a ideia, para que a gente não fique só contraindo dívidas e dívidas e dívidas, né? Que a gente comece sim a resgatar um pouco de todas essas contas que nós temos.